meu coração se partiu. Não irei falar nem um pio. Está sendo de Maiara sobre as lágrimas de irmão. Já era na rua, eu andar e lá todo um pá. Estava apto pra ser seu martírio. Agora só escuta a chuva cair. Entenderás o que passa, nem sei onde está seu lar. Olá, você deixou o nosso rio passar. Em Maiara, Maiara, Maiara. Que demais, nó demais, mas choro mais, não há mais. E o que cai, pedra que sai, enquanto voa pro Caio. Reza a lenda que em Maiara há alguém que não quer Maiara. E eu acho que é você. Nossos cardaços apresento a você mesmo depois de desentender. Meu coração é de aço. Acho que iria me compreender se eu fizesse algo de seu querer. Mas em seu favor, canto um louvor em prol de sua rejeição. Era na rua eu a andar e lá todo pá. Eu tava esquecendo de uma frase, pois eu já sabia que o amor é apenas uma fase. Estava apto pra ser seu mate, agora eu só escuto a chuva cair. Entenderás o que passar, nem sei onde está seu lar. Você deixou o assobio passar. Foi mais, mas choro mais, não há mais. Nada pra ser mãe, nada pra ser mãe. Me alcançar, o que cai, pedra que sai. Enquanto eu vou, logo cai. Se eu não te mirar e sinto, porque era um amor que escolhi. Cenas e azuis, novelos ou canões. Açúcar, açúcar, lições.